para sempre. Venha a puta da revolução. Olho por olho, dente por dente, vim no escudo e no bastão. Polícia de intervenção que protege ladrões. Insultou o povo em todas as manifestações. Estou-me a cagar para as marcas porque eu tenho colhões. Estarei sempre lá com a força de multidões. Nas escadas da Assembleia que irá ser toda invadida. Vamos fazer o cerco, essa máfia instituída. Vida sem vergonha na puta da fronha. Colarinhos brancos a cuspir no que a gente sonha. Trabalho e se esforça para ter uma vida digna. Decente e honesto, eles vivem como gente fina. Sem um pico de decência, ri-se toda a justiça. Ladrões de Estado que aos domingos vão à missa. Eu faço-lhes uma pizza, a minha crença é ativista. Atitude pacifista, já respira minha lista. Revolução, já estamos fartos, sem gelados, sem futuro para amanhã. Nos cerrados, dá sempre na frente da batalha onde a ira reinará. Revolução, já estamos fartos, sem gelados, sem futuro para amanhã. Nos cerrados, dá sempre na frente da batalha onde a ira reinará. Acordou, desperta num sono profundo. Alienados com o sistema que agora bate lá no fundo. Um déficit colossal convertido como dívida. Só casos escandalosos divulgados no mass media. É incrível que neste país é possível arrastar em processo até prescrever. São fortes os fracos e fracos os fortes. Fundos desviados e no social estão os cortes. Dizem que não produzimos, mas as multinacionais lucram aos milhões e ainda as vendemos até demais. A banca financia-se a 2% de juros. O estado de crédito da banca mais de 8 é um abuso. Eu recuso o meu apoio, não sou escravo nem estatística. Na nossa condição, seja fogo de balística. Pressão, opressão, na rua está a multidão. Eu mutino, rebelião, não somos carne para canhão. Revolução, já estamos fartos, sem gelados, sem futuro para amanhã. Nos cerrados, dá sempre na frente da batalha onde a ira reinará. Revolução, já estamos fartos, sem gelados, sem futuro para amanhã. Nos cerrados, dá sempre na frente da batalha onde a ira reinará. A polícia desceu a preparar-se com cães, já tem cães a descer. Batalhão forma cordão, animais de dentes de medo. Viseiras para baixo com uma expressão de nervo. Bastões batem no escudo, mas não mesmo a pedi-las. Quando o som alarme vai com a raiva das nossas vidas. Salvam pedras da calçada, vão garrafas e metades. Explodem e incendiam a capuça para os escravos. Até que esta merda muda, o país está na miséria. O povo quer trabalhar, eles cortam-nos a rédea. Uma piada nem comédia, isto já nem dá para rir. A não ser para esses gays, não poleira de ingerir. Com o nosso dinheiro e ordenado que pagamos, roubam cada vez mais, para eles somos tiranos. Detroit com a família e o caralho que os fodam. Abriu caça coelho, vais ver que eles roubam. O povo unido jamais terá vencido. É máxima de sempre e terá por sempre fio. Revolução, já estamos fartos, sem gelados, sem futuro para amanhã. Nos cerrados, dá sempre na frente da batalha onde a ira reinará. Revolução, já estamos fartos, sem gelados, sem futuro para amanhã. Nos cerrados, dá sempre na frente da batalha onde a ira reinará.